Tentei encontrar a direção. Me perdi ao olhar pra minha razão. Sem ouvir, sem falar, vi a contradição. Levaram meu coração a usar. Ouvi dizer que o homem caído Deus levanta, mesmo em dias frios quando o coração não canta. Histórias tristes se tornam contos de superação, mas como crer em algo que vai além da razão? Quando os erros te impedem de sonhar mais alto, buscar a alegria que tá além dos palcos. Incompreendido eu sei em muitos ideais, por parceiros, amigos, até meus próprios pais. Não os culpo, é claro, sei que é difícil entender um sonhador que não sabia o que era se arrepender. Enquanto os dias se passavam e tudo se perdia, enquanto a dor do vazio se mostrava mais fria. Indisculpável sabia o que sempre persegui, não no amor, mas na dor. Foi que eu entendi que quando os sonhos são guiados pela contramão, eles se frustram pela força da contradição. Tentei encontrar a direção. Fiquei pensante, errante, mas fui avante. Mesmo de olhos abertos não via nada adiante. Sustentava o engano cada vez que sorria, mas desnutria a alma com atitudes vazias. É nessas horas, né, que a gente se enxerga. Há uma ferida, sinal de caminho sem regra. O erro é admissível até o momento que o certo confronta a postura de quem já foi correto. Vem na memória o tempo quando a paz era o alvo e a humildade me fazia olhar direto pro alto. Pensar no topo, mas pensar no meio certo da escalada, usar o esforço e não pessoas como escada. Em meio ao choro eu entendi o que me cabia, buscar a honra, me desviar da covardia. Chances se vão, mas novas chances vêm. Senhor, não deixe a contradição me ter de novo por refém.